Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. As crianças abandonadas ou vítimas de abusos sexuais ou maus-tratos físicos e psicológicos estão em risco. O Seixal Saudável aborda hoje esta temática complexa. Os esclarecimentos são dados pela Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo do Seixal, Sandra Fontes, que é interrogada pela já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O ano passado, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens sinalizaram em Portugal quase 30 mil menores em perigo. O que é que se entende por criança ou jovem em perigo? Uma criança ou jovem em perigo é toda aquela em que os pais, o representante legal ou quem tem a guarda de facto, ponham em perigo a sua segurança, o seu bem-estar, a educação ou a sua formação. E quando é que se considera que ela está em perigo? Quando está abandonada, quando está entregue a si própria, quando vive entregue a si própria, quando sofre de maus-tratos físicos e psicológicos, quando é vítima de abusos sexuais, quando não recebe os cuidados ou afeição adequados à idade, situações de negligência, quando é obrigada a trabalhos ou atividades inadequadas à sua idade, quando assume comportamentos ou se entrega a consumos ou atividades que afetam gravemente a sua saúde, a sua segurança e o seu bem-estar. Há aqui que fazer, se calhar, uma nota e clarificar que as comissões só trabalham ou só deveriam trabalhar as situações de perigo. É um bocadinho diferente do risco. As situações de risco devem ser trabalhadas pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, que são os locais onde as crianças fazem o seu percurso normal de desenvolvimento, como as escolas, os jardins de infância, os centros de saúde, os hospitais, a segurança social, portanto, compete a essas instituições atuarem nas situações de risco, prevenindo antes que se chegue ao perigo. A situação de perigo só é comunicada após as instituições esgotarem todos os recursos que têm em seu poder. Só aí, se a situação se mantiver, aí é que as situações são remetidas às comissões. Costumamos dar o exemplo aqui do, para fazer a diferença entre o risco e o perigo, imaginemos uma família que tem uma criança com os pais toxicodependentes. Os pais estão em tratamento, portanto é uma situação de risco, não é? Que requer algum cuidado. Seria perigo se os pais não estivessem a fazer qualquer tipo de, não colaborassem, não estivessem a fazer qualquer tipo de tratamento. Aí sim seria uma situação que iria colocar em perigo o bem-estar e a integridade física da criança. Qual é o papel da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal? Portanto, as comissões são instituições oficiais não judiciárias, têm autonomia funcional e que visam promover os direitos da criança e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua educação ou desenvolvimento integral. O princípio que presidiu à formação das comissões foi de evitar um contacto desnecessário com os tribunais e, no fundo, responsabilizar toda a comunidade pelos problemas das crianças, porque a comissão é composta por vários representantes das entidades locais, que unem esforços, não é? Cada qual com o seu saber, no sentido de encontrar soluções próximas das crianças e jovens, privilegiando os recursos locais na descoberta de respostas integradas e apostando essencialmente numa intervenção concertada, de forma a colmatar algumas lacunas e evitar também sobreposições de intervenção. Temos sempre presente alguns princípios orientadores de intervenção, como o superior interesse da criança, a intervenção mínima, a prevalência na família e o princípio também da subsidiariedade. Ao nível do Conselho, qual é o perfil das crianças e dos jovens identificados? Todas as comissões, no final de cada ano, fazem um relatório de atividades, o qual espelha, portanto, todo o trabalho que foi realizado durante esse ano. Esse relatório é enviado para a Comissão Nacional e que faz a compilação e são apresentados os dados nacionais no encontro. A nível da Comissão do Seixal, o ano passado nós trabalhámos cerca de 799 processos, sendo que terminámos o ano com 322 processos ativos. Isto porque alguns processos são arquivados, são remetidos para o Ministério Público, outros porque aqui a Comissão só trabalha com o consentimento dos pais ou com a não oposição dos jovens quando têm 12 ou mais anos. E isso implica que basta um não dar o consentimento para o processo ser arquivado e ser remetido para o Ministério Público. Portanto, num total tivemos 477 processos arquivados, portanto, terminamos o ano com 322 processos ativos. Houve uma diminuição em relação a 2008. Terminámos o ano com 433, houve uma diminuição das sinalizações. Isto por vários motivos, mas podemos dizer também que o facto de, na própria comunidade, terem surgido novos projetos pode ser um dos motivos pelo qual nós tivemos uma diminuição do número de sinalizações. A nível da Comissão de Seixal, a faixa etária com maior incidência é dos 11 aos 14 anos, seguida de idades de mais de 15 anos. E estão associados a essas idades as problemáticas de exposição a modelos de comportamento desviante, que aqui cabe as situações em que eles são expostos a situações de violência doméstica, de alcoolismo, de toxicodependência, comportamentos disruptivos, e seguido, portanto, da negligência. A partir dos 15 anos, a problemática com maior incidência foi a exposição a modelos de comportamento desviante e seguida do abandono escolar. Dos 0 aos 10, a negligência aparece em primeiro lugar. A nível de género, portanto, temos mais ou menos rapazes, raparigas. Temos tido os anos transatos mais raparigas. Este ano está muito equilibrado. A nível do agregado familiar, temos basicamente famílias monoparentais femininas. Que medidas de proteção são aplicadas pela CPCJ? Pronto, as medidas são aplicadas sempre que após o diagnóstico se verifique que a situação de perigo ainda se mantém. Portanto, a sinalização chega à comissão, é-lhe atribuído um gestor, é feito uma recolha de informações junto das entidades que de alguma maneira lidam com a criança. E se, após a recolha da informação, dos atendimentos que se faz, se a situação de perigo ainda se mantém, então aplicam-se as medidas protetivas. As medidas que são legalmente admissíveis são de apoio junto dos pais, apoio junto de outro familiar, pessoa idónea, apoio para a autonomia de vida, que é para aquelas situações de jovens com idade superior a 15 anos, e pressupõe um apoio económico e um acompanhamento psicopedagógico e social. E ainda, portanto, acolhimento familiar e acolhimento em instituição. As primeiras são executadas em meio natural de vida e o acolhimento familiar e instituição já são executadas em acolhimento institucional. Há ainda outra medida que a Comissão não tem competência para aplicar, que é a confiança à pessoa selecionada para a adoção. Aí só o Tribunal é que tem competência para aplicar essa medida. O que se tenta é que a criança fique sempre no seio familiar. É tentar remover o perigo, mas de forma a que a criança fique no seio familiar. Portanto, e depois vamos afastando as próprias medidas, assim o dizem. Apoio tenta-se depois junto da família, não é? Se os pais não têm condições para garantir o bem-estar daquela criança, tentamos ver na rede familiar. Não havendo resposta na rede familiar, tentamos ver junto de pessoa idónea, alguém que tenha algum relacionamento com aquela criança e que garanta, não é, a sua proteção. E a instituição surge sempre em último lugar. Contrariamente àquilo que se pensa, que a comissão serve apenas, como nós ouvimos, para retirar meninos. As comissões de proteção de menores procuram sempre manter as crianças e jovens em risco no seio familiar. É com esta garantia que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Voltamos na próxima semana para falar sobre saúde no trabalho. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.